as manhas do encarte no olhar. Não havia em Seca e Meca e ao redor quem o batesse na arte de encartar. Não havia em Seca e Meca e ao redor quem o batesse na arte de encartar. Às vezes, como a morna disparava, aposto de uma só vez por um tostão, o lombago e a reforma que esticava, mais a estátua do Marquês com o leão. O lombago e a reforma que esticava, mais a estátua do Marquês com o leão. Era assim que entardecia no jardim o baralho já marcado de aventura. Punham-se as cartas em dia e mais no fim baralhava-se o passado com ternura. Punham-se as cartas em dia, mas no fim baralhava-se o passado com ternura. Um dia desapareceu sem avisar, cumpre-se a sua vontade, tem de ser. Deve andar lá pelo céu a baralhar. Siga o jogo ao fim da tarde a doer. Deve andar lá pelo céu a baralhar. Siga o jogo ao fim da tarde a doer. Ao jogo ao fim da tarde a doer. Deve andar lá pelo céu a baralhar. Siga o jogo ao fim da tarde a doer.